pode ser o sonho que a gente sonha, utopia pode ser. Mas quem olha pra mais longe, mas quem olha pra mais longe, logo, logo vai saber que se um povo inteiro sonha, faz a paz acontecer. Que se um povo inteiro sonha, faz a paz acontecer. O sonho que a gente sonha, utopia pode ser. Que a gente sonha, utopia pode ser. Mas quem olha pra mim,